O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e a Polícia Militar realizaram a Operação Jericó para desarticular uma quadrilha que operava em vários municípios de Minas Gerais. A operação foi nesta terça-feira, 19 de junho, nas cidades de São Gotardo e Ituiutaba, Tiros, Guarda dos Ferreiros, Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Uberlândia, João Pinheiro, Pirapora, Buritizeiro e Francisco Sá. O coordenador do GAECO de Patos de Minas, Paulo César de Freitas, explica como foi a investigação. Olha, a Operação Jericó ela teve início no âmbito de uma outra investigação, por meio da qual o GAECO também desestruturou uma grande organização criminosa aqui na região. A partir de então, as investigações se desenvolveram por cerca de 9 meses, no âmbito dos quais nós conseguimos identificar uma mega organização criminosa que atuava em 2 grandes núcleos, um na região de São Gotardo e outro na região da cidade de Ituiutaba. Organização esta responsável pela prática de 100 de crimes, em especial o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comércio, a posse e o porte ilegal de arma de fogo, homicídios, roubos, furtos e 100 de crimes correlatos. Paulo César conta os resultados obtidos com a operação. Os resultados da Operação Jericó eles foram realmente muito expressivos, com 67 pessoas presas até o momento, sendo certo que são 78 mandados de prisão expedidos pela Justiça, mais de 60 mandados de busca e apreensão cumpridos, todos com resultados muito satisfatórios, mais de 80 celulares apreendidos, vultosas quantias de dinheiro e outros tipos de bens e valores, mais de 20 veículos arrecadados, armas de fogo, drogas, que somou aí mais de 20 quilos de drogas apreendidos em todo o decorrer dessa operação. Participaram da operação 3 promotores de justiça, aproximadamente 200 policiais militares, além de analistas e oficiais do Ministério Público de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.